Doutora Clara Caçador, estamos aqui nesta casa emblemática do concelho e da cidade de Oliveira do Hospital, conhecida por Casa da Obra, que está a comemorar mais um aniversário. É um espaço que é conhecido de toda a gente, mas que casa é esta? Esta é uma casa que desde sempre foi vocacionada para a formação. Vamos então à fundadora, a Dona Josefina. Josefina da Fonseca era uma figura da cidade, ou, não cidade agora, portanto, mas era uma figura da terra, uma figura com poder económico, com da classe, digamos que nobre, aquela nobreza rural, digamos assim, mas me ser muito piedosa, sem filhos. Penso que também, sob o ponto de vista familiar, não foi uma mulher muito feliz, mas com um sentido de caridade e de preocupação pelos semelhantes dela. Portanto, muito cristã, portanto, muito católica, ela começou por ter aqui a catequese. E por isso é que aqui se diz que a Casa da Obra é a Casa da Catequese. Foi, começou por ter a catequese, por dar formação às jovens que neste momento são bisavós, mulheres com cerca de 90 anos, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, da esposa do Dr. Gil Costa, que foi uma formanda, andou aqui a aprender, e outras senhoras da terra, pronto. No entanto, a instituição foi evoluindo. Posteriormente, começou a acolher algumas pessoas, algumas jovens, principalmente jovens, mulheres, raparigas, a quem ela dava formação, portanto, em que ela preparava para a vida. Deve ter gostado, não sei, ou achou que estava a fazer um trabalho bom, e eu penso que sim, que ela estaria a fazer um trabalho bom. Que ela então, em testamento, deixou que toda, ou portanto, achou que toda a sua, os seus teres seriam para dar continuidade a esta missão de preparar as jovens. Claro que jovens mais tarde vieram crianças, e neste momento, com o evoluir do tempo, com o evoluir da própria, o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento industrial, neste momento a obra é uma casa vocacionada para a infância. E assim temos sido há 70 anos. Portanto, a Dona Josefina morreu em janeiro de 1945. O testamento é muito claro. Se as pessoas que ela achava que seriam as pessoas corretas ou que poderiam fazer alguma coisa não aproveitassem e não fizessem aquilo que ela tinha definido em testamento, tudo isto seria pertença da Santa Casa de Misericórdia de Coimbra. Mas sim, formou-se um grupo, provavelmente, formou-se, e em outubro de 1945, esta casa tem os primeiros estatutos aprovados. Muito bem, e prosseguimos então até aos dias de hoje, Até aos dias de hoje. seguindo então aquele que era o desejo da Dela. sua fundadora. Hoje em Exatamente. dia, esta acaba por ser uma das maiores instituições do concelho no que respeita ao apoio à infância. Quantas crianças é que diariamente recebem os cuidados desta casa? Não posso precisar exatamente o número, mas são na casa dos 190, 200 crianças, desde o berçário, 5 meses, até ao quarto ano. Portanto, em diversas fases, em diversas áreas de formação, mas temos à volta de 190, mais de 190, mas eu não posso precisar bem, são Portanto, 5 meses. perto de Perto 200 de 200 crianças, crianças, sim. portanto, que contam com o apoio de também um grupo alargado de colaboradores. Certo. Nós temos aqui 36 colaboradores. Pessoas muito bem formadas, muito competentes, e aquilo que é nossa orientação é que as pessoas vêm fazer estágio. Começamos sempre por estágios e, se efetivamente corresponderem àquilo que nós objetivamos e que cumpram o nosso projeto, que entrem no nosso projeto, são pessoas que, havendo necessidade, ficam connosco. Portanto, nós temos educadoras há muitos anos, por uma questão, enfim, de logística interna, que não interessa qual foi, substituímos uma substituição no princípio do ano, mas são todas elas jovens que começaram, a nível de educadoras, todas elas que começaram aqui como estagiárias e que depois foram progredindo, evoluindo, foram fazendo ações de formação e que estão atualizadíssimas e que para mim são belíssimas profissionais. A esse bom profissionalismo está também associado um bom espaço. Houve também a vossa preocupação de melhorar, de valorizar este espaço que diariamente acolhe, então, perto de 200 crianças. Foi também um esforço grande da parte da instituição. Foi o nosso esforço. As obras de remodelação e ampliação da casa foram a custas próprias. E esse facto deve-se realmente a que as equipas de coordenação e de gestão que passaram por esta casa tiveram a preocupação sempre de poupar. E, graças a Deus, nós tínhamos quantia que pudesse cobrir quase todas as obras. Falamos de que valor? Quanto é que custou este trabalho? Dinheiro. Custou cerca de 1.300.000 euros. O restante, nós tivemos que fazer um encargo bancário, que estamos neste momento a suportar, para que as obras se fizessem. No momento, poderá ser considerado quase megalómano o espaço. Agora, este espaço andou 20 anos para ser feito. 20 anos, como eu digo, a correr as gavetas e os... Portanto, é megalómano, mas todo o espaço é utilizado. Todo o espaço, sim. Há, como sabemos, crise de nascimentos e, embora tenhamos as salas de 1 e 2 anos perfeitamente repletas, os dois berçários ainda não estão cheios. E, portanto, isso temos a noção de que, efetivamente, há falta de crianças, não é? Há falta de investimentos. E esse é um mal generalizado. Para além do apoio que prestam à infância, a Casa da Obra também é conhecida por outros projetos. Mais recentemente tem-se falado bastante até do projeto das Hortas Solidárias. É o que é que move a Casa da Obra para esse tipo de projetos? A Casa da Obra é uma instituição de apoio social. E nós preocupamos com as nossas crianças, mas também nos preocupamos com a família das nossas crianças e a sua capacidade de gerir a vida e de poder enfrentar, portanto, tudo aquilo que é duro e que nós sabemos que é duro. As Hortas Sociais nasceram de uma parceria com a Câmara e de uma candidatura que nós, a instituição, fizemos à SIC Esperança, penso eu. Sim. Ou SIC Solidária. Foi um projeto interessante, que nós achamos interessante, porque nós, Obra, temos, como sabe, uma área rural enorme que não conseguimos cultivar toda. E para o bem da instituição, porque são terrenos que estão a ser aproveitados, e para o bem das famílias que efetivamente estão a fazer o aproveitamento dessas áreas, nós apostamos nesse projeto e penso que está a ser bom, penso que está realmente surgir efeito e a colher frutos. Realmente eu fiquei muito, muito bem impressionada na visita que lá fiz há pouco tempo. E vi como elas estavam bem, bem cuidadas, que é muito importante. Doutora Clara, e que outros projetos é que poderão vir ainda a ser implementados por via da Casa da Obra, nomeadamente no apoio social? Eu penso que ainda é muito prematuro estar a falar no que quer que seja neste momento. Claro que nós temos projetos, mas neste momento o nosso projeto mais simples será efetivamente livrar-nos do encargo bancário, não é? Depois disso então iremos partir para outras coisas muito bonitas que nós também temos aí para organizar. Nós, instituição, não eu, Maria Clara Caçador, nós, instituição, temos projetos muito giros, mas que não vale a pena estar a falar agora, porque eu gosto de dizer as coisas quando elas estão efetivadas e têm pernas para andar. Portanto, dizer que projetamos isto e aquilo e aquilo outro... Acho que é prematuro e não vale a pena estarmos a criar expectativas. Falamos da Casa da Obra quando assinala mais um aniversário. 70 anos. 70 anos. Portanto, também querem juntar-se aqui a família da Casa da Obra. Exato. Porquê é que estão então a preparar-se esta grande organização, portanto, comemorativa do aniversário? Precisamente porque são 70 anos. Eu acho que 70 anos numa instituição é um marco. E depois, porque esta instituição é comunidade. Por aqui já passaram 4 gerações. Temos famílias em que é a 4ª geração que frequenta esta casa. E, portanto, as famílias, a comunidade em geral, qualquer elemento da comunidade tem algo a ver com esta casa. Por tudo aquilo que esta casa tem dado, não só na área pedagógica e social e de formação, mas, por exemplo, a catequese continua a ser aqui nas nossas instalações. Há uma cumplicidade com a Igreja, porque já é tradicional e porque já se fazia antes com a Dona Josefina, em que nós, quando e sempre que podemos, apoiamos a Igreja. Aqui é feito os cursos Alfa, ou são feitos, são é aqui nesta sala, vão passar também a serem... organizados aqui os cursos Alfa Jovem e nós colaboramos muito. Portanto, esta instituição não está fechada em si própria. Esta instituição está aberta para a comunidade. E como tal, achamos que qualquer pessoa que, por exemplo, neste momento aqui venha e esteja, a Casa da Obra diz-lhe alguma coisa, ou por amizade, ou porque alguém já cá esteve, ou porque alguém trabalha cá, ou porque... Está a ver? Uhum. E, portanto, a Câmara tem sido incondicionalmente um parceiro de elite, tem-nos ajudado e apoiado em múltiplas coisas, em múltiplas situações, apoiaram-nos no ajardinamento desta área, como vê, está ajardinada, portanto, também estará presente. Por exemplo, vai estar presente também a tutela na figura do engenheiro Ramiro, vem também aos 70 anos da instituição. Não vai estar presente o senhor Bispo, porque por estatuto o Bispo de Coimbra é o presidente emérito da instituição. Não vai poder estar, eu fiz-lhe um convite pessoal. Não vai poder estar, porque tem visita pastoral noutro sítio qualquer e, portanto, não lhe é possível estar aqui. Mas quem vai estar aqui hoje, vão se reunir aqui gerações, vamos ter aqui avós, filhos e utentes e clientes da instituição vão estar aqui, que também foram especialmente convidados, elementos de todas as outras gestões e direções que passaram por esta casa. Quisemos que estivessem presentes. Portanto, isto vai ser um evento comemorativo, eu direi que muito familiar. Muito bem. A Rádio Boa Nova só tem que dar os parabéns a esta casa. São então os 70 anos. Doutora Clara Caçadores, muito obrigada pela sua hospitalidade. Obrigada eu por estar presente e felicidades para nós e para vocês. Muito obrigada.